DM é 310 salvo? É 310. Só estive apenas confirmando o relato anterior, a colisão com o pássaro. Só que eu gostaria de saber se houve algum tipo de dano à aeronave. Negativo, a gente falou que com os mecânicos fizeram externo, a princípio não teve nada não, mas durante o rollout entre a taxiway Charlie e a Delta, passou um quero-quero à esquerda, mas a princípio não pegou não. Ah, afirmativo, então já recolheu o pássaro, uma coruja, mas querendo saber, realmente houve a colisão ou apenas o senhor avistou? Solo 35218, livrou. 5218, autorizado Lima, remoto 1-3, 5518. Lima, remoto 1-3, 5218. Sobre a informação aqui que pegou mesmo, a coruja pegou na fuselagem aqui, obrigado pela informação que já a gente tirou da pista. Afirmativo na fuselagem, ok, obrigado. O Chime 310, chance pro pushback e pressionamento. Chime 310, obrigado. Está no LAC, passarela 2224. 2224, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, 224. Salvador, boa noite, passarinho 2224, final da 1-0, baixar checado. Avistado, autorizado, pouso 080 grau, 089. Avisado, pouso 224. E o morto. Sumativo, graças pela informação, pra te lançar aqui no nosso livro de ocorrência, ok? Obrigado. Tchau. Confirma o vento passarelo 2224? 090 graus, 069. Segundo 604, seu identificação autorizado, pro DITAP, desça para 2 mil pés, o QNH 1013. DITAP com 1013. Seu voo no 604, desça para 2 mil pés. 2 mil, autorizado, Duna, senhor. Autorizado, pro DITUNA, voo no 604. Autorizado, Duna, com 1013, para 2 mil pés, no 604. A senhora identificação para você na chegada Mari, desça para o nível 050, que é legal no 013. 3, OPP, é o controle Salvador, acione identificação. Prossiga na chegada Bonf, desça para nível 060, QNH 1013. Descendo ao nível 060, 1013, Oxanel 63, no 3. Bando 604 autorizado, final ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 604, confirma. Bando 604 está autorizado, final ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado no lote, voo 604. Voo 9278, desça para 2000 pés, QNH 1013. Desça para 2000 pés, o QNH 1013. 2000 com 63, voa 2000. Xanã 6313, desça para 4000 pés, o QNH 1013. Autorizado 4000-1013, o Xanã 6313. Questionamento 3662, posição 8. Suzhou, chama o TAC 3662. Localizador, o voo 604. Gente, no 604, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, bom. E a informação tá um gajo no 03, aguarde 4. Final, resposta precisada no ELS. Pesado pouso, 090 grau, 079. Pesado pouso, não, 0604. Trip 526, ponto pra 4. Pesado Salvador, Aracaju. Nível de voo 190, saída Puca, Jama, após Jama, DCT, Aracaju. Decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, Transponder 5041 e o código Cogino. E o controle Salvador 119.8. 190, Puka, Jama, DCP, Aracaju, Cobertina, 041, Benjama 2. Estou filmando, decolando 1-0, primeira curva esquerda, perfil da Puka. Ativo, 190, Puka, Jama, decolada 10, Cobertina, após Jama, DCP, Aracaju, 041, Benjama 2. Guaiat, é pronto, tá? No Cogino, 5216. O 9278, efeito onde viu? Negativo. Estou tendo o senhor aqui à esquerda da rota, na frente à esquerda. Tá vagando a presidão, bom, 9278. Na 12. 8, estabilizado o procedimento. 29278 completa final, cheque prepouso, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando pista livre com 9278. Gol 904, solo 50, libere, chame solo 1219. Libera 219, bom mesmo. Gol 9278, check 3. Firme, gol 9278. Check 3. Baixar a travada. Ok, livre pouso, vento, uma centena, 7 nós, gol 9278. 9278. Tá, livre pouso, gol 9278. Xeme 310, solo? Consiga. A gente vai aguardar agora para dar reiniciar o pushback aqui. Tem um airboy da TAM, vai dar início no 08 do táxi. Após o táxi, eu recomeço com o pushback aqui. Ok, já falou que o comando já parou, tá aguardando aqui no 62, vai aguardar o TAM e depois tem o pushback. TAM 3662, copiado os dados. Prossegue táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera, destino 0, 14, 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 1003, boa viagem na 3662. Azul 4298. Desça para 2000 pés, o ajuste é 190-13, via chegada mar. Voo 9278 no solo 53, libere a direita e ao livrar chame o solo em 1219. Direita 129, voo 9278. Voo 9278. 9278, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 9278. 604, tá próximo da Juliette. Voo 604, autorizado Juliette, portão 02. Juliette 02, 1604. Quem chamou foi o 3662, são muito baixa a intensidade, confirme? É isso, 3662, ponte de espera pronta. Está livre ingresso e decolagem, vento 090 graus, 07 nós, 3662. Livre decolagem, 090, 3662. Sustenente 3610, está com 154 a bordo, 3 horas, não, 4 horas, o alternado é... Natal. Copiado, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de vara Peixano 0, Torre 1, 1835, ajuste 10, 13, 23, 10, boa viagem. 0, Pátio Índia, 2, está estabilizado no ILS, Peixano 63, 13. Gente, 6313, completa final, cheque pré-pouso, Torre 1895, bom pouso. 1895 a Torre, Peixano 6313. Torre Salvador, muito boa noite, é o Gono 398. Gono 398, desça para 2000 pés, o ajuste em Salvador é 10013, via chegada Mari. Boa noite, descendo para 2000 pés, 1013, na chegada Mari, ciente da informação Tango, informa que está com transporte de órgãos vitais. O Gol no 398, da presente está autorizada a proa de Duna descendo para 2000 pés. Presente Rua Duna descendo para 2000 pés, Gol no 398. Gente, Juliette, Brasil, Gol no 398, passo passado. Tá 3858, pronto para cópia? 3858, prossiga. Cuidado, Salvador, Fortaleza, via Upzulu 19. Nível de voo 370. Saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Transponder 5035 e o controle Salvador 119.8. Ok, autorizado Fortaleza, nível 370, atraso voo 19, decola da pista 0, supera a curva à esquerda, na saída Momo, transição Proti. O transponder 5035, controle 119-58, na 3858. Correto, pronto, na 3858. Repontará o transponder. Não, não, 63, eu não zero, mantém o ponto de espera. Passarei do 2224, boa noite. Está sem informação, tango repetitivo de Juazeiro do Norte. Passarei 2224, informação tango, ajuste na 0 na 3, quase vai cópia. Mas não cópia, qual a subida para isso? Como é que será a PUCA pós-direto aqui? PUCA? Corrigindo, é Momo, código após direto aqui. Momo, código após direto. Momo, código após direto, 224.